Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. É sempre a esta hora, de 8 em 8 dias, uma viagem hipnótica na Radar, em transe, na próxima hora. E começamos com um projeto que edita de forma profícua e produtiva, D-Radio. Destaque para o registro Forecast, com uma edição limitada de 200 cópias. Começamos com o tema-título para D-Radio. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Forecast por D-Radio, logo a seguir a dupla Rafael Antonir Sarri e Thomas Malick. Os dois juntos chamam-se Orcas, segundo disco de originais, data de 2014, pop ambiente dos norte-americanos, de Earling. Ouvimos Patricker, demos um pulo até a Alemanha e ao projeto Cass, de Magical Magical Rudol Love Lockdown. E seguimos com uma edição que recupera os temas mais arcaicos de William Basinski, um duplo CD, chama-se Variations, a Movement in Chrome Primitive. Seguimos em frente até à dobragem da primeira meia hora com Variation 5. Thank you. Thank you. Passam agora os 30 minutos iniciais do Em Transe, deixamos para trás a música do icónico William Basinski e seguimos com Endless Melancholy, um projeto de Kiev, Ucrânia, produções minimalistas ao piano, recordação para Before, After e o tema All Farewells Are Uncertain. Thank you. Thank you. Depois de Endless Melancholy Antonyms, o regresso de um dos nossos preferidos, projeto do galês Ian Hazeldine, conta com uma série de colaborações, mas quase tudo é feito em exclusivo por este gênio britânico. Seguimos depois para uma estreia por aqui, três islandeses que se juntaram para oferecerem-nos Brasil. O nome deles não é fácil de pronunciar, Vire Sejl, Vark e F. Valentin, de Brazil Over the Course of a Few Weeks. E continuamos com a música do produtor do estado do Kansas, chama-se Werko S. Ofereceu-nos quase sempre música house, agora avança por territórios mais experimentais e também ambiente, de Werko S. For those of you who have never and also those who have. Vamos ouvir Promises of Fertility. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, é um programa que, depois de rodar na rádio, pode ser descarregado em formato podcast. Os links encontram-nos em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Estamos também no Facebook e deixamos para o final mais um outro nome do estado do Kansas. Chama-se Christopher Willits. Já trabalhou com artistas como Ryuichi Sakamoto. Destaque para o último opening, que não é só uma edição que nos oferece música, também filme. Por lá, White. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.